Falar de memória. Viva, sejam bem-vindos. Aqui estamos para falar de memória com o João Guedes. Neste programa temos recordado como, ao longo dos tempos, Macau tem servido como refúgio de pessoas, mas também de ideias. Ideias reformadoras, revolucionárias, subversivas, proibidas. E muitas destas ideias foram postas a circular, literalmente, nas páginas de jornais, também em língua chinesa, João. Exatamente, em língua chinesa também. A imprensa em português, aqui no Extremo Oriente, aparece em 1822, com a Abelha da China e com a permissão do liberalismo para se publicar nas colónias, porque antes disso era proibido fazer a impressão de livros ou jornais nas colónias portuguesas, tudo tinha que ser feito em Lisboa. Depois Goa passou a ter alguma importância, mas muito antes de tudo isto, os jornais já circulavam na China, circulavam uma espécie de boletim oficial. Há muito, muito tempo. Há muitos milhares de anos, exatamente. Portanto, era uma coisa que circulava, que não se limitava à capital, Xi'an, mas era enviado para todas as províncias, a cavalo, num sistema de estafetas, que levava esse jornal muito rapidamente aos confins da China, para informação dos mandarins sobre as leis, o que é que o imperador pensava, qual era a política que estava em curso, etc, etc. Mas o conceito de jornal como veículo de informação geral surge muitíssimo tardiamente na China. Portanto, a impressão é descoberta muito antes de Gutenberg, né? Só que a impressão na China era feita num bloco de madeira, portanto, uma espécie de carimbo de grandes dimensões, e, portanto, que fazia, permitia a impressão de numerosos papéis, mas que tinha vários muito trabalhoso. Feitos, muito trabalhoso e moroso, etc, etc, etc. Gutenberg, quando descobre a imprensa de caracteres móveis, torna o trabalho muito mais facilitado. E suponho que terá sido isto que levou a que aparecessem os jornais, porque o trabalho já não era tão moroso e tão difícil, e, portanto, permitia que a informação não se reduzisse apenas ao que era essencial, portanto, e o que era essencial naquele tempo era as leis dos governos ou os ditos dos reis, sei lá, passou a ser a informação como a conhecemos hoje. E, portanto, há um hiato muito grande entre esse boletim oficial de há milhares de anos, na China, e o aparecimento da imprensa tal como a conhecemos hoje, num conceito ocidental. Em Macau, o primeiro jornal que aparece é um jornal novidade, sabe-se pouco sobre este jornal. Há quem diga que se chamava Novidades, há quem diga que se chamava O Espelho d'Água. No entanto, foi uma coisa que surgiu já em meados do século XIX e, portanto, não ficaram exemplares. Diga-se também que dos jornais portugueses ficaram exemplares porque houve, na primeira metade do século XX, houve um senhor, Ângelo, que era um colecionador e que colecionou os jornais todos em português que por aí existiam e que veio a dar o acervo que hoje temos no Leal Senado e no Arquivo Histórico, porque senão o governo ou os governos nunca se deram ao trabalho de conservar coisa em cima nenhuma. E de maneira que os jornais teriam desaparecido e íamos encontrá-los, como encontramos alguns, nomeadamente a Abelha da China, por exemplo, no Arquivo Municipal de Ponte de Lima, não é? Que é uma coisa extraordinária. Não é? Aqui fica póstumo, mas devido o agradecimento ao Sr. Ângelo. Exatamente. E de maneira que esse primeiro jornal chinês surge, não tem grande impacto, e depois surge o Eco Macaense. Esse sim é feito por Hermenegildo Fernandes com Sun Yat-sen, e Kang Youwei, os três homens ligados aos jornais. Surge esse primeiro jornal com um objetivo nitidamente político, portanto, patrocinado pelo Sun Yat-sen, que o Francisco Fernandes abre-lhe as páginas desse jornal. Depois surge logo um outro, também de Kang Youwei, porque Sun Yat-sen, entretanto, sai de Macau. Eu não diria que foi expulso, diria que deixou de poder exercer medicina no Hospital Kiangvu e, portanto, a situação profissional dele era muito débil e ele teve mesmo que se refugiar auto-exilar-se em Cantão. E de maneira que fica Kang Youwei com o jornal seguinte, que se aguenta até 1900 e poucos. Depois disso, vão surgindo outros jornais, até aparecer o Vakyu, até aparecer o Taichung, até aparecer o Siman, até aparecer todos esses jornais que ainda que perduram. Ora, o que acontece é que a imprensa chinesa, apesar da diferença entre as comunidades, portanto, a comunidade chinesa esmagadoramente maioritária, o número de jornais, curiosamente, é maior em língua portuguesa do que, isto tudo de um ponto de vista histórico, do que os jornais chineses, porque a nossa imprensa surge desde 1822 e por aí à frente, com alguns hiatos, mas com uma certa regularidade, por norma contando os mandatos de governadores, que eram em média de 2 em 2 anos, havia pelo menos 2 jornais em existência. Ora, os jornais chineses só começam a existir com uma regularidade normal a partir dos anos 30 do século XX. Portanto, aí então começa a aparecer uma imprensa forte, importante, com os 2 grandes polos, que eram os jornais de índole nacionalista e os jornais de índole comunista, apoiantes do comunismo, o Omonia-Tpo, que aparece já nos anos 50. Que é hoje o jornal de maior circulação, mais importante de Macau. Exatamente, o mais importante de Macau. Depois aparece o Taichung Yat-po. O Taichung Yat-po tem problemas sérios durante a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Pacífico, como aqui é conhecida, porque lança algumas notícias consideradas ofensivas do Japão e sofre 2 atentados bombistas, interrompida a circulação e, portanto, tem problemas, mas não deixou de se manter. Depois há pequenos jornais que, porque são subvencionados por esta ou por aquela empresa, também se mantém em circulação há muitíssimos anos. É este o panorama da imprensa chinesa de Macau. E claramente se mantém até aos dias de hoje. Assim recordamos as muitas vidas da imprensa de Macau em língua chinesa. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado, Hugo.